Eu diria que até concordaria com a sua intervenção. Mas a primeira coisa que este Executivo não reconhece foi o atestado que lhe tentou passar da palavra, uma das palavras que empregou, de incúria. E eu vou-lhe dizer, porque não é incúria o trabalho que nós fazemos, e trabalhamos todos muito, fazemos as coisas bem, e isso incomoda. Porque eu concordo muito que há quem queira ser protagonismo, mas também já foram eleições também dentro dos partidos e ficaram para trás, por isso querem a televisão para lhe dar algum protagonismo, com certeza, com algum objetivo claro. Esta pessoa tem boas relações comigo, até poderiam me telefonar que eu informava-os do processo e como ele estava a decorrer. E também quero dizer outra coisa, é que o PSD aqui fez-me perguntas onde foram devidamente esclarecidas, já nas reuniões de Câmara, como disse, e também na Assembleia Municipal. Por isso é que esta intervenção do vereador tem aqui algumas coisas, porque nunca o vereador, antes desta reportagem, se intrometeu ou criticou a ação depois das explicações dadas pelo Executivo. O que era absolutamente normal, foi dadas aqui na Assembleia sobre os tratores e o que é que se passava.